dando cambalhota no assalto mortal, pinta os canecos, é. Não é brincadeira, não. Mas a noite hoje promete estar calma. Não, não promete, não. Que beleza, é. Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. bem lembrado. Bem lembrado, é o chocolate preto. Ronca, ronca. É, John Peel, né, cara? Aí ao fundo, pra fazer uma cama, pra gente bater um papinho, um disquinho tranquilo do Funkadelic, né? Leãozinho, conta rapidinho a história do livro que nós estamos fazendo a promoção, porque a rapaziada até ônibus errado toma, é de graça. É, mas acredito que o teu público é qualificado, já deve saber de muita coisa. Então dá pra fazer um resumo, né? Resume. Então, a gente fez o livro aí pra comemorar os 18 anos, que cada aniversário redondo a gente bola uma coisa, né? Já teve festa com banda, já teve DJ, várias coisas diferentes. Então agora a gente pensou, pô, como faz 18 anos, é maior idade, sei lá, sair de casa. E a gente pensou nessa coletânea do livro, né? Quer dizer, são alguns dos, não melhores, ou necessariamente os melhores, mas os momentos mais curiosos de 18 anos da coluna. E o fanzine, que publicado no Globo, etc e tal. É, até porque não nem deu tempo de ver tudo, que a gente não teve tempo, nem tinha tudo pra olhar mesmo. Então caiu na rede, foi peixe, a gente mandou, que era engraçado. Tem entrevista, tem matéria bizarra, tem, assim, coisas que a gente achou legal das pessoas relembrarem ou conhecerem, que estão valendo ou não, pra você comparar o que aconteceu ou não, né? E junto a gente botou uma cronologia, o que acontecia em cada ano, em cada biênio e tal e tal. Então, é uma compilação de 18 anos do Rio Fanzine, né? Uhum. Esse conteúdo selecionado por você e pelo Callbook. Então, repetindo a promoção, nós temos 3 que nós vamos dar pelo telefone e 4 vão pro site. A promoção pelo site, atividade, hein? Vale apenas até meia-noite de amanhã, certo, Edu? Pra coisa não ficar se arrastando, né? Isso aí. E o telefone da rádio, qual é, pra quem chegou agora? 2221-029. E o site? O site é o www.radiocidade.fm. À direita, ronca, ronca. E quando você participar pela internet, seu nome, sobrenome, telefone direitinho, porque aí o departamento de promoção da rádio é que vai entrar em contato com você. Aqui é o fundo Funkadelic, né, cara? E o Funkadelic fica bem com esse cara aqui, ó. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Leãozinho, vamos à próxima pepita que você trouxe? Veio do Espaço Sideral. Vou mandar direto aí na lata? É? Prefere? É. Vamos assim. Então, tá. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Above a shop, cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school, but still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. what you do, cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. You called your dad. He could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Aproveitar o clima e mandar um abraço pro Fernandão, que trabalha na Petrobras, sempre ligado na gente, ouvinte do Ronca Ronca há muito tempo. Segura a onda, Fernandão. Aí eu fundo uma outra super gentileza da banda Netunos, que está em estúdio e pré-mixou três canções pra gente tocar aqui no Ronquinha. Nós ouvimos Daniela. Tá ligado, Edu? Interessante aí o som dos caras, hein? E o Fanzine já deu um toque forte, né, pra banda? É, pode-se dizer que foi o trampolim, foi lá no Rio Fanzine. Então. Acabou que um amigo meu me passou a demo, passei, eu falei, a cara do Calbuque, o Calbuque viu, caiu pra trás. Caiu adotou. Pra trás, é? É, caiu caindo pra trás é uma coisa maluca, né, cara? É, cuidado aí, caboclo, que esse negócio de cair pra trás no carnaval, tu vê uma matéria no Fantástico, né, cara? Tá brincadeira não, cara. O que que nós mostramos já no programa de hoje? Nós abrimos com The Hang Ups, a música 8 Miles High do Buzz. Aliás, 8 Miles High tem uma história interessante, né? É tida como um dos principais hinos do psicodelismo mundial, né? Total. E o David Crosby, que escreveu a letra da música, disse que foi uma besteira pós-adolescente, o Bird chegando em Londres, eles de avião vendo Londres lá embaixo, e escreveu uma letrinha, 8 Miles High, não sei o que, aí, neguinho, caraca, o cara tá doidão pra caralho. Logo depois nós ouvimos o Husker Du com 8 Miles High. O que mais nós ouvimos? O Tom mostrou a Loretta Lynn com Jack White. Jack White, Portland, Oregon. Ouvimos o William Shatner, agora você conta. Isso, a gente não falou, verdade. Então, aí aquela música foi a um cover, né? O William Shatner lançou um disco agora, sério assim, mas que tem a abertura do disco é essa música, Come On People, que é um hino do Pulp, né? Uma música maravilhosa lá, de 95, ele regravou. E no meio da música tem uma virada e entra outra voz, que é do Joe Jackson. Espetacular. Agora vamos dizer quem é o William Shatner, né? Ah, pra quem não sabe... Famoso capitão da Enterprise, né, cara? O ator que domingo retrasado passado ganhou um Globo de Ouro, inclusive. E ele lançou um disco sério, é? É, porque nos anos 60 ele tinha feito um disco palhaçada, né? Cantando músicas espaciais, Lucy in the Sky with Diamond declamando Shakespeare. É, tu ri muito, Leandro, ouvindo esse disco. Aí agora ele fez um disco realmente com letras, entendeu? Vários convidados especiais, Lemon Jelly, I'm a Man. É, tem um monte de nome que eu não lembro agora. A gente fez a matéria semana passada no fanzine e tem uns nomes lá. Ele chamou uma galera pra ajudá-lo, né? Que ele não é cantor, ele só declama e o pessoal entende tudo no disco. Mas não tem só covers, não. Tem músicas inéditas dele também. Bom, uma das atrações do programa de hoje, como foi noticiado, inclusive, na coluna do nosso camarada ACM, Antônio Carlos Miguel, é a famigerada caixa do Nirvana, que tem várias músicas gravadas no estúdio aqui em Copacabana, em frente à estação ali. É, aqui não existe mais. Existe aquele estúdio? Claro que existe. Existe? Tony Platão gravou lá. Ah, achei que tinha fechado aquele negócio. Não, tá firme e forte lá. Ele pertencia à BMG e aí os técnicos arrendaram o estúdio. Ah, tá. O estúdio agora é o estúdio próprio. Foi onde a Radicidade fez o programa com o Lulu. Exatamente, com o Lulu. Você teve lá, Edu teve lá. Ah, mas não é mais RCA BMG. Os técnicos compraram. Exatamente. Então, é... Aliás, foi lá que o Picasso Falso, o Zé Emílio, gravou o disco lá. Exatamente. Hoje é o disco. Aquele disco da década de 80, você tá falando? É, gravou lá. Da RCA. Muito disco foi gravado. Mas aí eu mostrei pro Tom aqui a relação das músicas do Nirvana e selecionei uma aqui que ele tem uma história interessante também. É, cara, pelo que eu me lembro, essa música, que agora que tem nome, né? I Hate Myself and I Want to Die. Eles, tipo, gravaram essa música pela primeira vez no Rio, que ela tomou forma, né? Que ela era só um esboço, ela tomou forma aqui no estúdio Copacabana. E eles tocaram essa música no show do Hollywood Rock, no Rio só. Sem nome, ela tava no meio do set do show do Rio, mas ela não tinha nome naquele momento. Aliás, naquele momento nada tinha nome pro Nirvana ali, né? Eles mal se conheciam, né, cara? É tido e havido como um dos piores shows, musicalmente falando, do Nirvana, mas ao mesmo mas tempo mais uma das coisas mais espetaculares, histórica. Esse foi um momento catártico assim, na minha vida. Esse foi uns dois ou três momentos que eu fiquei mais alucinado com esse show. Mas naquela época você já, claro, informado como é, mas todo mundo que estava assistindo tinha essa noção, pelo menos claro, uma parte? Nirvana do que cara. Se tratava? Ele já tinha dobrado, tinha dobrado o Aconcágua, já tava. Até minha mãe já que sabia que era Nirvana, gostava. Total, sério? As vozes. Adorava o álbum do bebê lá. Vamos ouvir a música então? I Hate Myself, I Want to Die. É desorientação total, hein? Ronca Cidade. A Rádio Rock. Ronca, ronca. Ok, we'll start out first. No, we'll start out all together. Rapaziada ali em Copacabana falando, é coisa linda, cara. It's when you start out first. Okay, we'll start out first. No, we'll start out all together. Okay, great. But not loud, too quiet, and then we go loud. You're wasting tape. Shhh. Eu acho que as... Eu acho que 80% das histórias do Nirvana no Brasil ainda não foram contadas. O João Gordo já contou muita coisa dele, né, em São Paulo. Cada um tem um lado, né, assim. Mas... Robertinho da produtora da Post, não é o produtor dele. Robertinho tem outras tantas histórias de palco, é o Berliner. Ele inclusive pegou um pedaço da guitarra que o Kurt quebrou. É verdade. Sacou, ninguém viu, ele malucou e pegou a guitarra. E ele tem um lado da história, o João Gordo tem outro, a gente tem outras. Aliás, qualquer dia a gente vai fazer a primeira exposição de objetos do rock and roll pelo rádio. Já viu a exposição visual pelo rádio? O Robertinho vai trazer a guitarra do Nirvana, do Kurt Cobain. Milton Montenegro, nosso amigo fotógrafo, vai trazer o arco do Jimmy Page, do Led Zeppelin, que ele tem guardado em casa. E eu tenho um amigo que tem a camisa que o Stuart Copeland jogou no Maracanãzinho do The Beat. Era XCC. Então, a gente vai fazer essa exposição visual pelo rádio. Isso é uma coisa de louco, né, cara? Prêmio Pulitzer de jornalismo. Mais algum detalhe do Nirvana? Essa também foi gravada ali em Copacabana. Também, tem várias, né? Tem aqui, um pedacinho. Jay! Vamos repetir os contatos aí da promoção, o telefone, o site, por onde você pode faturar o livro 18 anos de Rio Fanzine, compilação de momentos importantes da coluna assinada pelo Tom e pelo Callbook, no Globo há 18 anos, oficialmente, e que nós estamos dando aqui, pelo site. Eu vou adiantar que não está muito fácil, há um congestionamento, a gente precisa da sua paciência nessa tentativa aí. Positivo e operante. O telefone é o 2221029 e o rock site é o www.radicidade.fm. Lembrando, acho que é importante dizer isso, que uma vez contemplado pelo telefone, não adianta tentar lá no e-mail, que a gente vai fazer a filtragem. Um cidadão não leva dois. E o que a gente quer saber, inclusive, como informação pro Tom e pro Callbook, é o que você mais gosta de ver, de ler no Rio Fanzine. O que a coluna mais alimenta você? Isso é importante pra caramba. E eu não vou citar, não, qual é, mas assim, tem um aspecto lá da coluna, tem um item lá que tá bastante citado aqui. É mesmo, né? Eu não vou influenciar aí no voto de quem ainda tem pra ligar. Pelo amor de Deus. E a promoção pela internet vale até meia-noite de amanhã. É democrático isso, porque o cara tá em casa, não tem internet, programa-se pra ligar no trabalho lá. Vai num cybercafé, vai. Isso aí. Assalta a Casa Bahia, leva um... Mengo, né? É tudo real. Agora, Tom, por onde anda o Novoselic, cara? Cara, a última coisa que eu soube dele... O baixista do Nirvana, né? É, inclusive quando eles estiveram aqui, né, eu consegui me infiltrar lá no hotel e tentar falar com o Kurt, mas ele tava muito louco. Então eu consegui levar um lero, assim, umas 2 ou 3 horas com o Novoselic, que ele era e ainda continua super politizado, né? E a última coisa que eu soube é que ele realmente tá... Não sei qual é o cargo que chamam nos Estados Unidos, é tipo vereador, assistente, não sei o que lá. Ele tá realmente com um cargo político. Ah, está? Ele está, ele é alguma coisa eleito, lá. Eleito, assim? É, eleito, ou candidato. Ou indicado. Eu não vou dizer uma inverdade aqui, mas eu li que ele tava já no esquema, em Washington, inclusive com o escritório caramba, que ele é filho, né, descendente de croatas e tal, e ele abraça essas causas... Bacana. Injustas e nas minorias lá da América, ele está tentando assim, entrar no Congresso, né? Sinceramente, espero que essa minha pergunta não faça aí um estardalhaço na imagem do Kurt, mas vocês tiveram a oportunidade de vê-lo quando veio ao Brasil. Tinha momentos de lucidez, o cara? Ou seja, momentos em que ele não estivesse usando absolutamente nada? Cara, eu vi o cara 2 ou 3 vezes e ele sempre estava muito alucinado. É, né? É engraçado, eu sei acontece história, mas nunca no rádio, assim. Eu tive uns anos, né, quando a primeira vez que o Legião voltou a Brasília, depois do sucesso, fez o show no Teatro Nacional, no Teatro Vila Lobos, eu fui lá, inclusive. E aí o Renato Russo alugou um andar inteiro lá do hotel e ficava andando pra lá, ficar feito um louco, descalço, falando umas coisas. Aí o Kurt, cara, era igualzinho o Renato Russo nesse aspecto, eles pareciam a mesma pessoa. Olha aí. Muito louco, quando eu vi essa imagem no hotel Intercontinental do Kurt e lembrei do Renato, exatamente igual, cara. Mas eu tenho uma história que um amigo meu contou e viu, eu não me recordo de ter lido ou ter ouvido de outra pessoa. Mas já que você falou em hotel e coisas similares, assim, entre o Renato e o Kurt Cobain, esse amigo meu viu no Sheraton, onde o Nirvana tava, né? Não, Sheraton, foi ali? O Intercontinental. Intercontinental ali na virada ali, ao Nacional, São Conrado, lá do Nacional e do Exatamente, ali, ele atravessando pelo parapeito do hotel, pelo lado de fora... ele indo do quarto dele pro quarto da Courtney Love, que não era perto não, maluco. Indo pelo parapeito do hotel, cara. Que isso, cara. Brincadeira. É, vem cá, vamos dar uma socolejada no ambiente aqui, Leonzinho? Vamos, maluco. Orientação total, né? Segura o groove, Leãozinho. I can Tina Turner soltando marimbondo pelas ventas, maluco. Ó, promoção também pegando fogo, né, Edu? Isso aí. Muita vai. Gente ligando, e aí você que tá tentando aí, que tá tendo a sua dificuldade, é paciência mesmo. Vamos lá, Rockfone 22210229. E se você tem aí acesso à internet, www.radicidade.fm. Lembrando que pelo Rockfone são 3 livros aqui do Tom, e também pelo Rocksite são 4 livros. Exatamente. Você que vai acessar o Rocksite tem até amanhã, meia-noite. Até amanhã, meia-noite. É importante que você responda o que é que você mais gosta de ler lá na coluna Rio Fanzine, tá bom? Vamos lá. Toda sexta-feira, quando você abre o jornalzão. Onde para os olhos primeiro. Exatamente. Ou onde você procura ali. Muita gente elogiando a diagramação também, viu, cara? É, então, bacana. Inclusive, eu até falar sobre isso. No livro, né, não deu pra destacar muita parte gráfica, senão o livro vai ficar muito caro, né? Uhum. Cor, mais páginas, ia custar, sei lá, 60, 70 reais. Então, o livro tá basicamente texto, né? Mais um clima de fanzine mesmo, PB. E um dia, quem sabe, a gente faz um especial só com a arte. Legal. Muito bom. E agora, o que mais? Agora vamos ouvir uma outra cover, assim, também meio bizarra. É uma banda de Liverpool nova chamada Bees, Abelhas, que regravou um amigão nosso aqui, um tal de Jorge Ben. Conhece? Não, meu. Música minha menina. Eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou na morte de dela. Silver moon is out of sight. Joy, 'cause I fell asleep and woke thinking of her. Pois ela é minha menina. Já sou o menino dela. Ela é meu amor. Já sou amor do meu dela. Sun House com uma mixagem especial aqui, né? Pois é, maluco. Tu fez, sei lá, Transformer, back to back, caramba aí. Bom, antes de mais nada, agradecer a rapaziada que tá participando, né, Edu? Caramba. O Edu não sai do telefone, cara. É, tô aqui atendendo a galera amarradão, hein? Geral ligando aí. Leozinho, você viu a série de blues lá que o GNT botou no ar com o Clint Eastwood? Cara, eu, infelizmente, por causa do dia e da hora, eu não consegui. Eu tenho alguns discos da coletânea e vi um ou dois, mas não vi a série toda, não. Porque geralmente não estão em casa naquela hora ou alguma coisa assim. Essa semana eu escrevi sobre um filme que tardiamente eu assisti, que foi o Coffin Cigarettes. Eu ainda não vi também, não. Ah, você não viu, não? Não, até tem na minha locadora até tem um DVD há uns meses, cara. Eu nunca peguei. Então, a rapaziada que ainda não acessou o site do Ronca Ronca, se puder assistir a esse filme, Coffin Cigarettes, do Jim Jarmusch. Tem a presença do Jack White com a Meg White. É, tem uma cena alucinante do Iggy Pop com Tom Waits, os dois na mesa de um café conversando. Tem a rapaziada do Wu-Tang Clan. Tem uma galera. Bill Murray, a cena dos dois do Wu-Tang Clan com o Bill Murray é muito bacana também, enfim. Esse filme é uma história. O Jim Jarmusch começou, né, um curta um tempo atrás, uns anos atrás, com o Roberto Benigni. Aí foi fazendo outro, de repente ele falou: ei, vou fazer um filme. Ele não é exatamente um filme pensado para ser um filme, né? Era uma seleção de curtas que acabou virando esse nome aí. E a maioria absoluta dos filmes dele tem um lado musical muito forte. Muito, né? Forte, cara. Pô. A trilha é muito legal como ele usa, porque ela nunca tá, a música nunca tá de cara. Ela sempre tá sendo tocada numa jukebox, sabe? Alguma coisa assim. Então, uma coisa que você tem que. Tem scatterlights tocando, então você tem que prestar uma atenção fuderosa pra ouvir o negócio. Uma das atrações do programa de hoje também saiu na notinha lá do ACM. É o disco da Nancy Sinatra, que nós já mostramos aqui com várias participações. Descobri agora e achei muito foda, desculpa. O Tom não conhecia o disco. Aquela hora tá valendo. Quer ouvir a nova música do Sonic Youth? Tá preparado? Bota aí. Look what you've done. forte é caranguejo, que vai pra feira amarrado. No ar! Ronca, ronca! Thank you! Cidade. Mas enfim, poderia ser a nova música do Sonic Youth, mas não é. Essa é a participação do Thurston Moore, guitarrista, tocando baixo e guitarra e mais um batera no disco da Nancy Sinatra, já lançado no Brasil, que é uma coisa de maluco. Ei, Leãozinho, curtiu? Muito, cara. This boot are made for walking total, né? Total. Você não descobriu o Jarvis Cocker aí, não, né? Não, não. Os créditos são minúsculos, né? Essa luz aqui não dá dano pra ver, cara. Mas conta a lenda que ele tá aqui, né? Mama's Boy é o nome dessa música aí. Vamos partir para a próxima, Pepita? Aí, vai ser o lançamento... Pepita Rodrigues, né? É, vai ser o lançamento... Pepita Rodrigues é a mãe daquele Matusca? É sim, cara, acho que infelizmente amigo do sim. João Gordo? Isso. É? Aham. Uhum. Tem uma irmã também que era mais gente boa, mas ela foi morar no USA. Tem uma irmã que era gente boa, mas ela foi pros USA. Aquele garoto deve mancar um pouco, sabia? É verdade. Uns anos atrás ele era mais novinho, foi se metendo numa porradaria Vasco Flamengo na Praça da Bandeira, saiu com um teco no pé. É mesmo? É. Caraca. Metido forte, né? Vamos lá? Lançamento interplanetário no teu programa agora. Uma essa coisa é. Que só tem aqui, não vai ter nem naquele disco do Husker Du, tem esse negócio que tu vai tocar agora. Toca direto? Direto. Não avisa, não? Melhor, que as pessoas ficam no suspense total. Quem é esse Sid Barrett aí, cara? Cara, esse aí é Pacheco. Pacheco? Pacheco, ele faz parte da nova geração de ouvintes do Ronca. Ah, é uma galerinha entre 13 e 17 anos. Que loucura, né? É a posse do Igor. Sid Barrett total, né, cara? Os caras se juntam, fazem música, fazem filmes, fazem vídeo. É um monte de loucura. Isso é só uma pequena amostra da loucura que essa gangue faz. Estamos aqui pra mostrar essa rapaziada. Little Rascals. Aliás, Leãozinho, como você tá se sentindo no estúdio de rádio? Você volta e meia anda por um ou por outro, né? Cara, rádio, é uma coisa que eu adoro, o estúdio de rádio. Se eu pudesse, eu vivia dentro de um estúdio de rádio. 24 horas por dia. Sensacional. Reality show dentro. É uma boa ideia essa. Cara, tivesse uma estação em casa, eu ficava fazendo direto, cara. Música e rádio assim, são duas coisas sensacionais. Já pensou um reality show só dentro de um estúdio de rádio, assim? É, mas é assim, meio monótono, né? Pra as pessoas verem, ou não? Claro que não. Depende de quem você vai levar pra dentro do estúdio, né? Exatamente. Imagina o Ferrari rádio... e o Lopes aqui, por exemplo, ao vivo aqui, contando história. Eu ouço muito rádio de madrugada, cara. Rádio AM de madrugada, assim, é muito louco, cara. Eu escutei ouvido muito Barros de Alencar, que é teu irmão espiritual, cara. Totalmente. Cara de São Paulo, é você da Jovem Guarda. Mas a AM é isso, né, cara? Cara, é sensacional. O cara fala até umas piadas parecidas. Ele, mas é. O público é que liga. Tudo a linha. O Barros de Alencar. A linha é a mesma, desde. Assim, o Maurício contando história de rock, João Pio, e ele conta história da Jovem Guarda, bastidores. Ele conhecia todo mundo antes de começar. E o programa à noite é aquele programa que toca as coisas mais loucas, não tem playlist, assim. Agora, porque você é uma maçã podre dentro da cesta, né? Ao contrário, porque, infelizmente, o rádio cada vez mais deixou de ser né, uma companhia, deixou de ser uma fonte de informação, a menos esse Globo, esse rádio, tipo Globo AM, né? Prestador de serviço, que a rapaziada se informa do preço da carne, do buraco, né? Uhum. Como é que tá. Mas o rádio. Os locutores. O rádio que pra gente não existe. Hoje você fala com uma pessoa, você. Ah, pô, Maurício, quando é que você volta pro rádio? Meu amigo, eu tô desde dia 20 de setembro na Rádio Cidade. Porra, rapaz, vou te dizer um negócio, não tenho mais rádio em casa. Então tá perguntando por quê, né, cara? Ah, não, porque aí eu posso ir pra casa da minha namorada, da minha sogra, ir no supermercado, eu vou ouvindo o programa no carro. Pô, presta atenção, cara. Leãozinho, aproveitar a sua estada aqui, nós falamos do Nirvana e, evidentemente, a gente tem que falar um pouco do Clash também. Lembrando mais uma vez a rapaziada que faturou, os 15 ou 20 faturaram a nova edição do London Calling, que os CDs já estão sendo ejaculados aqui pela rádio. É sério, porque agora deixa alguém em casa, uma secretária eletrônica. Bota o papagaio pra atender, mas enfim, os CDzinhos já estão circulando, né? Aí eu tive uma pequena tristeza ao ver a versão nacional do London Calling especial, cara. Nada a ver com a edição gringa. Aliás, eu me esqueci de parecia trazer, que era um refugo do antigo, sei lá, estranho, né? Pois é, mas é isso. Mas é isso. Melhor que nada, mas... Porque se a Sony for importar o disco, vai, o nacional custa 60 pratas, 66 reais. Se for importar, vai botar por, sei lá, 80, 100. 80. Esse nacional, por esse preço bom, que são dois CDs e um DVD, vai vender... Pouquíssimo. Mil. É. Se vender mil é muito. Então, o nego faz aquele trabalhinho casca grossa pra não tomar mas pelo menos tá saindo, né? Pelo menos. Exatamente. Agora, ouve isso aqui, cara. Você viu o DVD, né, do Clash, né? Chegou a ver? Não, eu vi, mas não assisti. Como é isso, cara? Não, eu vi o DVD, mas não botei pra tocar. Mas desde que eu vi e assisti ao DVD que vem no London Calling, tem cenas, talvez o momento principal do DVD é a gravação do London Calling, guiada, capitaneada pelo Guy Stevens, o produtor do London Calling, o cara que criou o som do London Calling, né? Uhum. E ele é um produtor muito antigo e ele produziu, eu sempre achei muito parecido o som do Motley Hoop um pouquinho embaixo. Com o som do Clash. O Guy Stevens é um cara que produziu todos os discos do Mother Hoople. Os discos mais importantes do Mother Hoople, com a banda inglesa do. Esse disco aqui foi gravado em 69, 70. E eu, há um tempão, eu tô pra trazer um disco do Mother Hoople pra comentar essa semelhança que eu, pelo menos, vejo do som do Mother Hoople com o Clash. E que, evidentemente, o Guy Stevens, ou ele ensinou. Ou ensinou, não, mas deu um toque no Joe Strummer, no Mick Jones. No sentido de compor, pegada assim, na pegada, assim. Na criação do som de bateria, cara, eu acho muito parecido, cara. E as cenas que tem do Guy Stevens gravando o London Calling são realmente antológicas. O cara quebra cadeira, joga cadeira, escada E o Edgar Stevens subiu há uns anos atrás. Eu te falando em Clash, cara, acho que tava na hora, pelo menos até hoje eu não achei em lugar nenhum, tava na hora de lançar em DVD o Rude Boy, né, cara? Mas acho que já saiu. Rude Boy? Acho que saiu. É sinalzinho com o dedo o quê? Quer mais um? E não é aquela latinha? O programa foi vai acabar daqui a pouco. Maluco, os caras conversam fazendo sinal pro outro. Latinha. O que ele quer? Quer botar? Quer encerrar? Pô, se der, cara, eu acho que é a música mais desnorteante da década passada, do século passado. Essa latinha aí tá com um visual legal, hein? Tudo dá, cara. Latinha da lata. Total. Cinco, hein? Cinco. Falar nisso, lembra aquela lata que boiava por aí? Aquelas? Mas já saiu o Rude Boy em DVD? Eu acho que sim, né? Eu procurei no IMDb a última vez e só tinha, sei lá, VHS fora de estoque. Tom. Aí, Malval, isso aqui é um momento warp in time, assim. Tu tocou essa música num Rock Alive há uns, sei lá, uns 20 anos e eu fiquei totalmente alucinado quando vi essa primeira vez. Mas esse som do Public Image Limited realmente é desorientante, cara, né? Tem 25 anos isso, cara. Parece que foi feito hoje. Exatamente. É muito PH. É. Maiúsculas. E com essa rapaziada hoje, Rapture, não sei o quê, bebendo nessa fonte. Esse disco é a fonte da galera. Total. Já o álbum no baixo, Keith Levine na guitarra, é coisa de doida. Second, né? Edition, Public Image, também conhecido como Metal Box, o disco que todo mundo que tem uma banda de disco punk, eletro, cacete A4, tem que ouvir ou ouviu pra formar as suas bandas. E aí, na voz aqui, o popular Johnny Rotten, né? Total. Depois de uma viagemzinha à Jamaica, fumou aqueles PVC lá com o U-Roy, chegou na Inglaterra e gravou esse disco. Aí fica a recomendação, cara, assim, esse é o disco que você tem que ter de qualquer maneira, na sua discografia, e ouvi ele bem alto em casa. E volta e meia tem uma reedição, né? Com uma coisa diferente. Saiu agora a Metal Box em CD, né? Que foi essa que eu trouxe aqui. E de vez em quando eles relançam e tal. Tem uma versão francesa Digipack com sobra de estúdio, por aí vai. Evidentemente, com a participação do Tom Leão aqui, eu não poderia deixar de lado, hein, Edu? Um dos nossos momentos principais do programa, que é toda segunda-feira tocar uma Pill Session, e a de hoje com uma banda que ele gosta muito. Aí está Wedding Present, com a música Getting Nowhere Fast, gravada em uma das sessões do John Peel. Esse disco aqui traz as gravações de 1987 a 1990. O Wedding Present voltou, né? Ou tá voltando? É, eu sei que... Tá meio barro, meio tijolo, né? Isso. E ano passado a Sun lançou aqui no Brasil uma espécie de coletânea muito boa. Ah, é? Que cobre bastante fases do Wedding Present. Bem legal. David Gedd. E tem aquele célebre... Aquele disco que tem um jogador de futebol na capa. É, o jogador de futebol é o George Best, né? É, isso mesmo. Que vai assim, a capa do Planet Hemp com Pelé e o cara lá na Inglaterra. Perguntar, pô, o disco, aquele disco do Planet Hemp tem um jogador na capa, o George Best, meu amigo. Olhãozinho, pô. Agradecer, né, Edu, a participação brilhante de Tom Leão, mais uma vez num ronquinho. Pena que esse tempo aqui é curtíssimo, maluco. Tinha que ter um time stretching aí pra virar 2 horas. Sinistro, cara. Quero agradecer também aqui o livro que você me presenteou, viu? Já com uma dedicatória. E agradecer também aos ouvintes que vão ser contemplados agora, porque ligaram aí. E os que vão ser contemplados amanhã, porque vão participar também pelo Rocksite aí. O pessoal deve estar extasiado e tá levando aqui esse Rio Fanzine pra cá. E as curiosidades, o Edu pegou uma coisa interessante ali. Um cara falou que o que ele não gosta na coluna é quando ela sai com letra branca, com fundo vermelho e marrom. Na verdade, eu vou dar estoque no diagramador. Ele disse que no último dia 24 você publicou a mesma situação com um fundo verde. E aí facilitou a vida dele. Ah, tá. Vou dar estoque. Tá aqui dado toque. O cara lá, o diagramador, faz 1000 testes, tarará, pra ver se dá pra ler. Mas às vezes dá a impressão, né, de quem vai receber em casa, sai diferente do que o cara viu lá no computador. Pois é. Então, valendo, o Tom vai dizer aqui o nome dos 3 que faturaram o livro. Vocês aguardem. É sempre bom, porque é uma confusão esse negócio de promoção. Vocês aguardem a rapaziada da promoção da Rádio Cidade entrar em contato com vocês. O Tom vai dar o nome dos 3. Agora, outros 4 livros, promoção isso pela internet, vale ainda até meia-noite de amanhã. Mais um pouquinho do Wedding Present aqui, ó. Rapaz, você sabe que um dos temas que, hein, Edu, que eu tava pra levantar aqui com o Tom. Sim. Até porque ele participa muito disso. é sobre essa discussão que não chegou a ser discutida, que nós já levantamos aqui, sobre Zona Norte, Zona Sul, Centro, Baixada, não sei o quê. Uhum. A participação de ouvintes, leitores, principalmente no caso do Rio Fanzine, né? De como que lamentavelmente, o peso das participações não chega a ser nem próximo, né? Assim. Hoje, por acaso, homogênea. Pois é, e você sabe que eu não sabia, não estava confirmada a presença do Tom aqui, mas no próximo programa eu vou fazer uma promoção bacana, algum disco, sei lá, um livro, não sei o quê, exclusivamente para a Zona Norte e exclusivamente para a Zona Sul, para a gente ter a noção mais concreta de como que ele se manifesta, as nossas audiências se comunicam com a gente. Porque é uma coisa maluca, cara. Eu ouvi no último, na última edição do, na primeira edição da volta do Rock Bola, cara, 85 contemplados, todos de Odoro pra lá. Cara, mas é aquela coisa, né? A palavra, a carência, né? A falta de acesso e tal. A gente até hoje recebe carta, né? Apesar de estamos no mundo de e-mail, no jornal a gente recebe muita carta ainda no Rio Fanzine. E essa galera que escreve realmente é dessa área. Vem cá, Rocinha. Baixada. Rocinha São Niterói. Conrado, né? Copacabana tem uma turma. De poder aquisitivo, ou de carência, ou de necessidade de se comunicar, ou de ganhar coisas, tão grande quanto qualquer lugar na raiz da serra, meu irmão. Copacabana é uma cidade, maior que Mônaco, porra. E não tem, cara. Dá pra ler os bairros aí? Não, fica pra próxima vez. Alguns tem ali. Essa visão antropológica, sexual da nossa audiência, a gente fala. Mas isso não é de hoje, não, Mavão. Não. Mesmo na internet já era assim. Não, isso é desde que o mundo existe. Agora. Vamos lá ouvir falar o nome do pessoal que ganhou isso. Rui Vieira Brasil, do Fonseca, né? Que é Niterói. É Niterói. O Ronaldo Gomes da Silva, que não diz de onde é, e a Lana Maier da Tijuca. Então, os três, vocês vão ser contactados pelo Departamento de Promoção da Rádio Cidade. E se você tá triste aí porque não viu o seu nome, você tem chance ainda. Até amanhã meia-noite, você pode acessar aí o Rocksite www.radiocidade.fm, dizendo aí no seu contato o que você gosta de ler lá no Rio Fanzine. Ah, o carnaval vem aí pra alegrar todo mundo. Pô. E quem não conseguiu, vai na livraria mais próxima. Também, isso é importante dizer. Que assim dizer. O livro esgota e a gente faz outro. Isso. Quarta-feira tem Mengo e Madureira pra dar mais alegria pra gente. E tá fácil de achar, porque tá não só na livraria, tá nas vitrines das livrarias. Eu tenho visto o Rio Fanzine. Tá bem colocado, tá bem colocado. Leãozinho, obrigado, tá? Falou, a casa Val, é sua, use um prazer inenarrável vir aqui. Como é que é? Prazer inenarrável. Pô, venha quando quiser. A próxima vez você traz o Calbuco pra gente contar essas histórias dele cair pra trás aí, que estão meio esquisitas. Beleza. Falou, Edu. Vascaíno que nem tu, cara. Valeu, cara. Faz amor. Até segunda. Vascaíno. Tchau, tchau. Segunda-feira a gente volta ao vivo. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade.